Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes e também telespectadores do programa Vivência Espírita. Hoje, dia 18 de 9 de 2022, nós teremos aqui o nosso querido amigo Fábio Nunes. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Estava funcionando? Mais uma vez, vamos entrando no ar, pedindo licença a todos vocês, com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, livros espiritualistas, de autoajuda, CDs, DVDs, Gigavale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para a sua água, e Ponto Sul Automóveis, qualidade, segurança e garantia que você merece. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Agradecemos também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Como o Rui já falou, hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o nosso irmão Fábio Dionísio, lá da cidade de Ribeirão Pires, do Recanto de Luz, irmã Sheila. E o tema, como não podia deixar de ser, a gente dá continuidade aqui a falar também de suicídio, porque esse mês é o mês exatamente, né, o setembro amarelo, e é algo que a gente deve falar sempre a respeito, né? E é o que o Fábio vai conversar conosco aqui hoje. Vocês participem conosco, entrando aí no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e também no YouTube, fazendo suas perguntas e as suas colocações. Participem também da nossa enquete aí que o Rodrigo vai colocar para vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nosso querido ouvinte vivencianos que estão escutando a gente. Já deixo o alô aqui também para as rádios que estão conectadas, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, Rede Doutrina do Rio de Janeiro e a Web Rádio Sementes de Amor. O pessoal já está participando aqui, já deixo um alô para vocês que estão assistindo a gente aqui pelo YouTube. A gente hoje não está pelo Facebook, ok? Estamos apenas pelo YouTube, então entre quem acessa normalmente pelo Facebook, entra aí e esteja ouvindo a gente na rádio, acessa a gente aí pelo YouTube, né? Bastante gente já está participando. A gente quer deixar um alô aqui para a TV Espaço Espírita, que está retransmitindo a gente, Sementes de Amor de Campo Grande, Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo, Rede Doutrina, Portal da Luz, e TV Espírita Nosso Lar, que geralmente retransmite a gente através dos seus canais de YouTube. Então a gente vai hoje sortear para quem ligar para nós no telefone 12-3921-3009. Então 12-3921-3009, a gente vai sortear o livro do Bacelli que ele está lançando agora. Então a Luiz mandou para a gente aqui, Espiritismo Livre. Então o Bacelli, pelo Dr. Inácio Ferreira, quem conhece o espírito do Dr. Inácio Ferreira, sabe que ele foi diretor clínico lá do Sanatório Espírita de Uberaba, sempre foi um dos maiores defensores do espiritismo, enfrentando aí a época, o fanatismo e o preconceito de quanto se lhe faziam adversários ferrenhos, né? Então parece muito bom, não li ainda, mas a gente já vai sortear para vocês. Fala, Jorge, você quer falar alguma coisa? Então, é só falar do livro, é um livro de temas, né? Não é um romance, é um livro de temas, e a gente sabe que o bate-papo do Dr. Inácio é muito bacana, temas bem curtos, né? No máximo 3 páginas, ele está colocando aí. Então eu recebi, eu acho que na quinta-feira, e nós lemos rápido também, né, essas ideias do Dr. Inácio, que são muito bacanas, muito atuais, né? Ele é um espírito muito atualizado, fala muito sobre temas aí em voga, né? E vale a pena aí participar, sim, do sorteio para ganhar esse livro. Lembrando também, Rodrigo, só para a gente não perder o fio da meada, uhum, que quem desejar adquirir os livros do Carlos Baccelli, tem lá qualquer livro na livraria Casa do Caminho. Se chega lá e não tiver, basta falar para o Mário, que o Mário já manda buscar para vocês. No caso do se não quiser, também pode ligar para a livraria Casa do Caminho e perguntar se ele tem o livro lá. Se ele não tiver, ele já encomenda e vocês vão buscar depois, tá bom? Então, isso, e ligue para nós falando que quer participar, né? O pessoal já tá ligando aí, então vocês estão vendo o Tião aí na tela. Então o pessoal já tá ligando e dizendo que quer participar, isso que é importante. Importante é ligar e falar, olha, quero participar do sorteio. Tem bastante gente que liga ou que interage aqui. Pode deixar também no YouTube, a gente vai coletando os nomes aqui do pessoal que diz que quer participar do sorteio, a gente coloca para participar aqui, tá? Mas tem que buscar o livro lá na livraria Casa do Caminho, que é quem está apoiando também o programa, sempre a partir das 13 horas, tá? Então a gente vai comentar aí o endereço mais para frente quando fizer o sorteio. Então, lembrando também que a gente tem o livro do Fábio, né, que ele vai comentar hoje, mas quem quiser conhecer um pouco mais de detalhe, está aqui na descrição do vídeo o livro dele. O Rui está aí mostrando para vocês o livro do Fábio, Suicídio, Precisamos Falar a Respeito, que é o tema do programa de hoje. Já é a segunda parte, né? Então a gente nunca deixa o entrevistado falar, né? É brincadeira. O pessoal que reclama que a gente não deixa os entrevistados falar. E também não dá tempo de abordar todo o tema. Então a gente está continuando, a continuação desse mesmo tema que o Fábio já veio aqui, já fez a parte 1, e agora é a parte 2 sobre esse mesmo tema. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Tião Baroto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Hoje nós vamos lendo Minutos de Reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio. É o item 66. Que eu possa enxergar as belezas da vida, que eu tenha sempre a coragem para fazer o bem, que eu possa levar alegria aos rostos sofridos com amor e que eu possa ajudar a todos sem olhar a quem. Queridos irmãos e irmãs, vamos fechando os nossos olhos, colocando um copo, uma caneca, uma garrafa, uma jarra, uma ânfora com água, para que possa ser fluidificada durante o programa Vivência Espírita de hoje. Vamos respirando profundamente, nos acalmando, elevando os nossos pensamentos a Deus e fazendo o nosso religar espiritual, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais um dia de vida. Por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós possamos aprender um pouco mais sobre esse tema tão importante, sobre o suicídio. Que quem nos traz esse presente de esclarecimento é o nosso querido irmão Fábio Dionísio, lá de Ribeirão Pires, do Recanto de Luz e Mancheiro. Que ele tem um livro sobre suicídio, que o nome é Precisamos Falar a Respeito. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa discorrer tudo o que preparou para nós. Agradecidos, vamos pedindo licença para iniciar o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. O tema do dia de hoje será suicídio. Precisamos falar a respeito, que é justamente do livro do nosso querido amigo Fábio Dionísio. Bom dia, Fábio Dionísio. Bom dia para todos. Fico muito contente de estar aqui com vocês. É sempre um prazer, mesmo pelos nossos laços de amizade que se estreitam cada dia que passa. O Fábio Dionísio é engenheiro químico, é empresário na área editorial, responsável pela Folha Espírita Carbachute, articulista, orador, jornalista, palestrante e professor, autor de 9 livros e também é diretor do Pronto Socorro Espiritual Recanto de Luz de Ribeirão Pires. É só isso, Fábio, tem mais coisas ainda? Eu acho que se fala demais. Isso não é nada comparado ao que os espíritos nos ensinam. Isso é uma migalha. Fábio, por que nós devemos falar a respeito do suicídio? Porque antigamente era tabu. E agora? Porque, na verdade, existe um mito e um tabu relacionado a isso. O mito é que, se falarmos a respeito, nós incentivamos o suicídio. E o tabu é que ninguém quer falar sobre suicídio. A própria imprensa, as poucas vezes que a imprensa fala, sempre mete as mãos pelos pés, né? E faz alarde em cima de personagens famosos que se suicidaram. Isso acaba gerando um repique, que atrapalha, inclusive, todo esse trabalho realizado pela saúde, tentando reduzir as taxas. E outra coisa que ficou muito claro para mim, na verdade, algum tempo atrás, esse livro foi uma solicitação realmente da espiritualidade aqui do Recanto dos Irmãos Cheio. Eu já tinha contado isso na primeira parte, que num dia de trabalho de esclarecimento, trabalho de desobsessão, o responsável pela mesa, o espírito responsável pela mesa, pediu que nós escrevêssemos e divulgássemos. E nesses estudos todos que foram realizados para poder escrever o livro, ficou muito claro que nós temos uma responsabilidade muito grande a respeito, que não é o médico que salva. Na verdade, quem salva é quem está próximo. Se a gente não se omitir, se a gente perceber o que está acontecendo, e é possível perceber, porque isso é outro mito que foi desmistificado pela classe médica, nós podemos sim evitar. Na verdade, 90% dos suicidas, 90% dos que tentam suicídio, são perfeitamente diagnosticáveis e tratáveis de acordo com vastos estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde do Brasil. Esse é o motivo pelo qual nós temos que nos conscientizar, porque se alguém pode fazer alguma coisa, é quem está próximo. Porque quem está numa situação de vulnerabilidade, pensando no suicídio, ele tem fatores psicológicos que dificultam demais a ele buscar a ajuda sozinho. Então, quem vai fazer isso? Quem está do lado, né? E o que a gente repara, na realidade, é uma grande omissão, né? Eu vou contar um caso que eu, desde ontem que eu estou com isso na mente, e vou contar. Setembro, ele é dedicado a palestras ou seminários relativos a suicídio, né? Nós fizemos um seminário domingo passado em Mogi das Cruzes, foi divulgado, foi a própria USE ajudou a divulgação, foi divulgado pelo centro em outros centros, e o que é que a gente vê? Uma participação tão mínima de pessoas. Tinha, na realidade, 15 pessoas no salão, depois de todo o processo de divulgação. E eu lembro quando eu me predispôs a fazer um seminário aqui em Ribeirão Pires, no Sheila, faz uns 2 meses, mais ou menos, a própria espiritualidade, para evitar que eu desanimasse com o que iria acontecer, falou que estaria presente para que eu seguisse em frente, né? se não fosse o fato de a gente ter pedido algumas famílias carentes que são assistidas pelo Sheila assistirem, nós teríamos tido duas pessoas no seminário em Ribeirão Pires. Duas. Isso reflete a omissão das pessoas a respeito desse assunto. E a omissão começa em casa, de acordo com os benfeitores. É como se não tivesse o problema. Nós somos o 8º país em suicidas, foi a única região que aumentou nos últimos anos as taxas de suicídio. Todo mundo no planeta inteiro, com exceção das Américas, conseguiu reduzir as taxas de 2017, e nós no Brasil conseguimos ser em primeiro lugar em termos de aumento nos últimos anos. Isso tem que acabar, porque na realidade, se 90% dos casos são diagnosticáveis e tratáveis, nós temos milhões de pessoas que estão morrendo ao longo desses anos que poderiam não estar nessa situação. Se houvesse, na realidade, fraternidade dentro de casa e com o próximo. Infelizmente, a omissão também significa egoísmo, egocentrismo, né? Então, esse é o motivo pelo qual os benfeitores me pediram em 2019, abril de 2019, que eu escrevesse, fizesse palestras e artigos. E, por sinal, agradeço muito ao pessoal do Clarim, porque eles publicaram 7 artigos ao longo desses 2 anos relativos a esse tema que me pediram, fizeram essa abertura. Fábio, então, não comparecer mesmo até os esclarecimentos sobre isso é um tabu também, né? Muita gente não vai porque não quer falar no assunto, né? Não quer fugir disso aí. Exatamente. Né? Entra nessa estatística também. Ah, é sobre suicídio, eu não vou lá, não. Não vou lá ouvir, não. E às vezes está passando por algum problema dentro da família, alguma coisa assim. Outro, aí, isso aí é tabu, né? E outro mito também é aquele de... não estou perguntando para você. É de dizer, quem quer morrer, não fala que vai morrer. Esse é um mito mesmo. Uhum. Na verdade, os sinais são muito evidentes. Existem alguns casos em que a impulsividade leva ao suicídio. E tem 10% da população que tenta, eles na realidade fazem isso fria e calculadamente. São aqueles que eu chamo da filosofia da morte, né? Aqueles que na verdade brincam porque eles acham que não tem nada. Mas 90% dá sinais. Por exemplo, vamos começar pelos transtornos, né? Nós temos um psiquiatra brasileiro, que é José Bertolotti, que durante 20 anos foi principal, seria uma espécie de diretor da psiquiatria da Organização Mundial da Saúde. Durante 20 anos trabalhou na Organização Mundial da Saúde e foi líder do grupo da psiquiatria. E eles fizeram, ele e a Alexandra fizeram, hoje é ela que está à testa desse departamento, o Bertolotti se aposentou, voltou para o Brasil e está na região mais ou menos de Jaú, dando aula numa faculdade, né? Ninguém conhece isso, né? Ninguém conhece. Todo mundo conhece a Anitta, mas ninguém conhece o José Bertolotti, o cara que fez um trabalho maravilhoso a respeito. Num trabalho que um estudo muito intensivo, usando o protocolo científico, e eles chegaram à conclusão que 90% das pessoas que tentam suicídio, a causa principal é um transtorno de ordem mental ou de personalidade. Na verdade, todos os transtornos são transtornos de ordem mental. E 36% desses casos é por depressão. 22% é por uso de drogas lícitas, excesso de medicamentos, né? Ou ilícitas. Depois nós temos 11% de casos de transtornos de personalidade, 10% que é esquizofrenia e 6% que é relativos a outros transtornos generalizados, diversos. Bom, vamos pegar a depressão. Aliás, vamos começar pelo mais óbvio. Esquizofrenia, eu acho que qualquer um enxerga o que está acontecendo com a pessoa do teu lado que sofre de esquizofrenia. Pessoa que tem transtorno de personalidade, bipolaridade, também qualquer um percebe. É só uma questão de tempo, ele percebe. A depressão, ela é, quando ela é severa, eu chamo ela de patológica, mas na verdade é chamada de severa, a pessoa não consegue nem levantar da cama. Ela não tem vontade de comer, não, às vezes a musculatura não responde. Por quê? Porque existe um fator bioquímico instalado que faz com que a gente funcione em slow motion, né? As nossas comunicações neurais, elas ficam tão amortizadas, tão abafadas, que as pessoas não têm nem vontade de fazer nada, nem de sair da cama. Eu acho que qualquer um percebe que está do lado, né? Que uma pessoa está sofrendo depressão nesse nível. E depois tem as frases que são típicas, né? Ah, eu acho que é melhor morrer porque essa vida não vale nada. Eu não tenho nenhum sentido para a minha vida. Eu acho que seria melhor para os outros, né? A maioria das pessoas expressam frases que mostram a intenção. Então é um mito que a Organização Mundial, através de um estudo intensivo, e eu não estou falando do Bertolotti agora, estou falando na organização OMS e também o Ministério da Saúde, que mostra que a maioria fala, a maioria dá sinais evidentes de que está pretendendo ou está cansado da vida. Ô, Fábio, a gente, domingo passado, nós tivemos aqui um dos coordenadores do CVV, aqui de São José dos Campos. Mas o CVV não tem por hábito falar em religião, né, essas coisas, porque ele é religioso. Mas nós, a doutrina espírita, você mesmo que tem trabalho mediúnico a esse respeito, o que, que dizem os espíritos que vêm se comunicar conosco que suicidaram? Eu tive experiência com duas moças, duas adolescentes, que na realidade foi o start desse trabalho, né? Eu estava dialogando numa sexta-feira e o nosso benfeitor, que é o Dr. Luciano, é um espírito médico, né? Que faz parte da equipe do Dr. Xavier, do Dr. Arthur Neiva. Ele falou para mim: traremos duas meninas, duas adolescentes, para que você converse com elas, né? Eram suicidas. Eu logo percebi que eu não tinha que fazer nenhum tipo de diálogo esclarecedor. Na verdade, era eu que estaria aprendendo alguma coisa com essa experiência. E, obviamente, pelo estudo que a gente tem, sabe que se elas estão sendo tratadas, elas já tinham passado por todas as fases que acontecem logo depois do suicídio. A primeira menina, ela chegou, veio conversar comigo, E eu vi que era muito nova. E eu fiz uma coisa que eu nunca faço, perguntar a idade. E eu perguntei: mas que idade você tinha quando você fez isso, né? Ela falou que ela tinha 17 anos. E eu perguntei: mas o que é que aconteceu? Porque a gente sempre pensa em abuso, ou problemas com o namorado, ou violência, coisas desse tipo, né? E ela me disse que estava cansada da vida, porque na verdade não tinha sentido algum para ela. E falei: mas os teus pais te tratavam mal? Você tinha dificuldades? Falou: não, meus pais, os dois são médicos, são da capital paulista, são dois médicos bem-sucedidos da capital paulista, sempre me deram tudo. Eu nunca pedi nada, mas sempre me deram tudo. Estudava na melhor escola de São Paulo, eu sei qual é, mas eu não vou nominar, né? E realmente era a melhor escola na época de São Paulo. E viajávamos, inclusive, para os Estados Unidos em férias todo ano. Mas por quê? Por que isso, né? Aí eu sentia que eu não significava nada em casa, assim. Eles não me tratavam normal, mas era como se eu não existisse, né? E a partir daquele momento já começou a me chamar de tio, hein? Aí eu percebi. Falta de atenção, falta de carinho, né? E quando ela se despediu, porque chamaram ela, né? Os benfeitores, tem uma hora que interrompem o atendimento, né? Fala, tem outras pessoas para serem atendidas. Ela chegou para mim e falou assim: sabe, tio, Meus pais nunca fizeram cafuné em mim. Eu preciso falar mais alguma coisa? Está muito claro, né? Logo em seguida veio uma outra. E essa era mais nova, mas eu não perguntei a idade. E ela estava revoltada. Não que ela estivesse revoltada, mas conversando comigo, ela mostrou a revolta com relação aos pais. Eu perguntei de novo, né? Qual foi o motivo, né? Ela falou para mim, eu queria castigar meus pais. Eu queria castigar meus pais porque eles não me amavam, não me davam atenção, me ignoravam. Eu era como se não valesse nada dentro de casa. Não que me tratassem mal, mas eu não tinha absolutamente nenhum significado para eles. Novamente, classe média, estando bem de vida, tudo dessa forma, né? Aí, quando terminou o atendimento, o doutor Luciano chegou para mim, através do médium, né? Chegou para mim e falou assim, seria bom que você incluísse nos seus escritos, nos seus artigos e nas suas palestras esse tema, né? Eu estava tão cru em termos de informação para escrever um livro, né? Ou artigo, que eu perguntei para ele, mas segundo a espiritualidade, qual é o grande motivo? Como foram adolescentes, né? Qual é o grande motivo de termos taxas tão altas na adolescência? Eu já tinha percebido isso no próprio Recanto Luz Irmã Sheila, porque na orientação espiritual semanal que nós damos, tinha tido um repique, a quantidade de jovens e de mães que buscam o Recanto Luz para orientação, porque os filhos estão pensando ou tentaram suicídio, aumentou drasticamente. E na pandemia continuou, e agora, depois da pandemia, continua muito grande o número de pessoas. Falei, mas qual é o motivo dos adolescentes estarem fazendo isso? E o doutor Luciano falou assim, a culpa está dentro de casa, a omissão dos pais, a total falta de interesse pelo que acontece com os filhos, falta de carinho e o uso indiscriminado dos aparelhinhos eletrônicos, que não permitem aos jovens passarem por aquele processo de questionamento que o adolescente tem que passar, né? Na infância, por exemplo, naquela fase dos 5 anos, que no nosso tempo os filhos tinham os porquês, né? Por que pai? Por que pai? Por que isso? Por que aquele outro? Eles nem fazem mais perguntas, porque eles estão sempre com o aparelhinho na mão. E o doutor falou, inclusive ele é utilizado como cala-boca, para que não atrapalhe a dinâmica em casa, tasca lá o aparelho para que a criança ou o adolescente não perturbe ninguém, né? E eu lembro do José Luiz Condotta, um psiquiatra espírita, com alguns livros publicados, um deles sobre pânico, depressão, né? Que é fantástico, eu o conheci, nós tivemos amizade, ele me contou uma vez, e está no livro dele, inclusive, ele me contou uma vez, o homem não foi feito para viver no mundo virtual da forma como está vivendo, né? Ele estava se referindo às mídias eletrônicas, aos Facebooks, aos WhatsApps, aos Instagrams da vida. Não pelo fato de estar mexendo com aparelhos eletrônicos, mas tudo isso nos remete a um mundo virtual que nós não temos e que nós gostaríamos de almejar. Numa sociedade em que o ter é muito mais importante do que o ser, e se confunde ser em ter, e nós temos esses aparelhos, essas mídias que ficam mostrando tudo aquilo que nós não somos e gostaríamos de ser, tudo aquilo que nós gostaríamos de ter e não temos, né? Que a felicidade está no ter. Você imagina na cabecinha de uma criança, na cabecinha de um adolescente, como fica. E fazer mais uma complementação também com relação a isso. Eu lembro, alguns anos atrás, de ter lido, e eu não lembro se foi no livro do Carlos Baselli ou se foi no Dilermando, não lembro, eu acho que foi no livro do Carlos Baselli, que faz muitos anos atrás, em que o doutor, vamos dizer que tenha sido do Carlos Baselli, o doutor Inácio ou Odilon, alertaram que uma das formas que as trevas estavam se preparando para atacar nos atacar, principalmente na infância, eram através dos aparelhinhos. E foi citado os aparelhinhos, né? Na época, nós estávamos falando entre a década de 90 e a década de 2000, a gente logo intuiu que eram os celulares, né? E que através dos celulares eles fariam a cabeça das crianças e as dominariam. Bom, alguns meses atrás, num diálogo que foi novamente preparado pela espiritualidade, para que eu aprendesse alguma coisa, né? Não era esclarecimento, porque os elementos eram tão trevosos, tão atrasados, que não adiantava, era jogar pérolas aos porcos, porque na realidade não adiantava nada falar com eles. Mas eles trouxeram para conversar comigo três elementos extremamente trevosos, né? Um deles, eu não diria meio, totalmente transtornado, ele se gabava que eles estavam conseguindo, através dos aparelhinhos, dominar as crianças. Aí eu fiz a conexão instantaneamente com algo que eu tinha lido, acho que uns 15, 20 anos atrás, com algo que eles falaram, né? Falaram para mim. Tudo bem, foi uma sessão, foi um diálogo, mas foi um diálogo comigo, e quem sou eu para testar alguma coisa? Mas é só ver o que está acontecendo, só um cego não percebe o que está acontecendo, né? Ô Fábio, eu tenho uma pergunta do Aécio César, de Sete Lagoas. Ele pergunta, se não temos controle com o nosso inconsciente, ele poderia agir na nossa personalidade, intuindo-nos, por exemplo, ao suicídio, estando-nos, no caso, completamente fora de nós? Você diz o seu inconsciente ou os outros através da sua consciência? Eu vou repetir a pergunta dele. Se não temos controle com o nosso inconsciente, ele poderia agir na nossa personalidade, intuindo-nos, por exemplo, ao suicídio, estando-nos completamente, no caso, fora de si? Bom, vamos por partes. Nós sabemos que existe problema de fraqueza espiritual também envolvido na questão do suicídio. Algumas pessoas têm essa dificuldade. A própria Ivone Pereira, em 3 reencarnações, ela se suicidou. E quando ela veio nessa última, ela veio inclusive com a missão de falar sobre o suicídio através do Vale dos Suicidas, né? E ela, inclusive, foi a primeira pessoa que disse que a espiritualidade estava preparando uma instituição aqui no Brasil para trabalhar com suicídio. E que nós sabemos, pelo menos dentro da doutrina, que é a CVV, né? Inclusive que o próprio Edgar Armand, embora ele não seja um mentor disso, ele ajudou nesse processo de formação da CVV. Alguns espíritos, eles têm dificuldades com relação à reencarnação. Isso é um dos motivos, não podemos nunca generalizar, um dos motivos do autismo. O autismo, segundo o Hermínio Corrêa de Miranda, né? Ele tem um livro chamado Autismo, sobre autismo. Autismo é o título do livro. Diz que alguns espíritos, eles não querem enfrentar, não querem fazer os enfrentamentos que são necessários para a própria evolução e também para os nossos resgates. Alguns reagem na forma do autismo, outros reagem na forma de querer eliminar sua própria vida física, né? Então, esse é um fato. Então, já é algo do próprio espírito. Dentro do espírito, se nós falarmos em inconsciente, nós temos que lembrar que as leis de Deus foram depositadas na nossa consciência. Nós podemos não lembrar, mas a nossa consciência, lá no fundo da nossa consciência, tem as nossas leis que dizem que suicídio é uma coisa errada, né? Não matareis, né? Nem matareis os outros, nem a gente. A gente sabe que tirar a própria vida é um dos maiores crimes que nós podemos cometer, e cometer conosco mesmo. Então, além da fraqueza, né, nós também temos a questão da obsessão. O Jaider de Paulo, que foi durante 20 anos diretor da Associação Médico Espírita do capítulo de Belo Horizonte, estudou depressão e trabalhou com depressão durante 30 anos. ele continua clinicando através do seu grupo, mas ele não tem mais um trabalho direto, pelo que eu estou sabendo. E ele chegou a uma conclusão que ele registra, inclusive, nos seus livros, nos seus artigos. 70% das pessoas que sofrem depressão têm uma obsessão atrelada. Talvez não como fator que leve ao suicídio. Muitas vezes a pessoa que tem a depressão, ela chama em espíritos, né, que acabam influenciando negativamente. 70% das pessoas que sofrem depressão. Eu vou fazer uma extrapolação. Como ela é um transtorno de ordem de personalidade, e existem N outros transtornos que também atrairiam a espiritualidade, então nós temos um contingente muito grande de pessoas que são vulneráveis com a tendência ao suicídio, que estão com uma depressão atrelada. E a gente sabe que os espíritos podem ser sofredores e não dão nenhum valor à vida também, e podem ser obsessores que se aproveitam nesse momento para tentarem atingir sua meta, que é matar, entre aspas, né, as suas vítimas, aqueles que foram seus algozes no passado, né? Agora, o inconsciente, no sentido do Aécio, eu entendo que é a pessoa que tem esse desejo já, que tem essa vontade latente por fraqueza ou porque quer fugir, na realidade, dos seus enfrentamentos. Fábio, eu entendi também do Aécio, são as nossas, tudo nosso é gravado no perispírito. E nossas tendências vêm gravadas no perispírito. A pessoa que provavelmente já teve outros suicídios, alguma coisa desse tipo, ela tem essa tendência, de vez em quando ela é chamada para isso, ela veio para ser testada exatamente nisso. Então, eu penso que está no nosso subconsciente também, não só no caso do suicídio, mas muito. O Chico falava muito disso, de certas pessoas, né, que não cabe, até certas pessoas que ele dava o nome, quem era, falava, toma cuidado com essa pessoa, a gente tem que tratar ela de uma maneira diferente, porque ela já suicidou não sei quantas vezes, tal, entendeu? E a gente via que essas pessoas tinham tendências a suicídio. Então, é questão de gravação mesmo, né? É questão do que está gravado na gente, essas tendências que pode ser essa e ela pode eclodir a qualquer momento. Até com aqueles que a gente nem espera pode acontecer. Mas vamos fazer um intervalo, Rodrigo? Vamos sim. Certo, a música é Me Ensina a Viver, na voz de Alexandre Leão, música de autoria de Manuca Almeida. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Me ensina a viver, me mostra o que é bom. Me ajuda a entender como é que se faz, me faz encontrar meu mundo de paz, me ensina a viver da maneira mais doce, mais simples de ser, pra ser a pessoa que agrada a você, pra te dar de volta o que você me dá. Me ensina a viver para ver a verdade no meu coração. A felicidade tem sempre razão. Me aponta o caminho, pega minha mão. Seja minha estrela guia, seja o pão de cada dia, seja muito mais que um sonho, seja realidade feita de alegria, seja um raio de esperança, seja o brilho do luar vencendo a escuridão. Seja minha estrela guia, seja o pão de cada dia, seja muito mais que um sonho, seja realidade feita de alegria, seja um raio de esperança, seja o brilho do luar vencendo a escuridão. Me ensina a viver, me mostra o que é bom, me enche de luz, me faz renascer, me ajuda a entender como é que se faz, me faz encontrar meu mundo de paz. Seja minha estrela guia, seja o pão de cada dia, seja muito mais que um sonho, seja realidade feita de alegria, seja um raio de esperança, seja o brilho do luar vencendo a escuridão. Seja minha estrela guia, seja o pão de cada dia, seja muito mais que um sonho, seja realidade feita de alegria, seja um raio de esperança, seja o brilho do luar vencendo a escuridão. Me ensina a viver. E nós estamos aqui com o nosso querido amigo Fábio Dionísio, que é engenheiro químico, empresário, responsável pela Folha Espírita de Cabachute, articulista, orador, jornalista, palestrante e professor, autor de 9 livros. E também é o dirigente do Pronto-Socorro Recanto Espiritual, Recanto de Luz, de Ribeirão Pires. Recanto de Luz, Irmã Sheila, né? Irmã Sheila, só para a gente deixar, que a gente sempre fala aqui direto na Irmã Sheila. E então é o Recanto Pronto-Socorro Espiritual, Recanto de Luz, Irmã Sheila. Só, Jorge, comentar também com o pessoal que a gente fez um teste aí, pedir para eles verificarem aí se estão ouvindo bem, se está travando o vídeo ainda. Né? E uma coisa que eu esqueci de comentar no início do programa, que foi que a gente colocou uma enquete no YouTube. Então a pergunta é, para o pessoal interagir: é o nosso dever ajudar o próximo que sofre de ideação suicida? Né? Então responde aí, coloca a sua opinião. 52 pessoas já votaram, né? E aí no final do programa a gente fala qual foi o resultado. Fábio, oi. Eu só queria avisar o pessoal que essa é a última semana para inscrição, para excursão para o Recanto de Luz e Irmã Sheila. Dia 24, né? Dia 24, nós estamos indo para... Semana que vem, não é? É a semana que vem. Semana que vem, sábado que vem. É. E as pessoas, pelo jeito, estão meio distraídas e não estão se inscrevendo, hein? Pessoal, vamos se ligar. Todo mês o Carlinho está dirigindo, né, essa excursão lá para Ribeirão Pires, para levar o pessoal para o tratamento de curas e cirurgias espirituais. Então, vocês que vão, precisam retornar, já se liguem logo e liguem para a Eternelli, lá, né, para a Conceição, para poder marcar que querem ir. Custa R$75 ainda, isso, né, Carlinhos? R$75, ida e volta. Né? E quem quiser ir, e quem nunca foi e quiser ir, tiver com problema de saúde, tiver com algum familiar com problema de saúde, ligue também. Você tem o... Tá aí, Rodrigo. Depois o Rodrigo coloca aqui e a gente passa o telefone também da Eternelli aí, pessoal. Sim. Outra vez. Tem gente que nunca foi, que quer ir, então aproveita a oportunidade, né? Tem algum problema de saúde, tá com algum familiar doente, então tá na hora de ir lá no Recanto de Luz e Irmã Sheila, que é o trabalho de curas e cirurgias espirituais. Quem quiser, então o telefone... Pode falar, Jorge. O telefone é 12 9 9131-9946. Então, eu vou repetir. 12 9 9131-9946. Vou colocar aqui no WhatsApp do Vivência Espírita. Quem não está no WhatsApp do Vivência Espírita, aí pode entrar whatsapp.vivenciaespirita.org. Vocês podem pedir para ter um formulário lá, pode entrar e vocês recebem o link por e-mail para entrar no WhatsApp aqui do Vivência, tá? Então, 12 9 9131-9946, que é aqui da Eternelli Turismo, que está organizando a caravana para o Recanto de Luz e Irmã Sheila. Pode falar, cara. E o bacana, Jorge, é que a equipe do Fábio Dionísio, que nos recebe lá com um carinho especial, que sabe que a viagem é longa, cansativa, e nos acolhe com um carinho, um cafezinho, um salgadinho delicioso. E o mais bacana de tudo, eles acordam às 5, eles estão lá a partir das 5 da manhã preparando tudo para que nós sejamos recebidos com tanto amor naquele recanto de luz, irmã Sheila. E aquele legal. Pessoal recebe muito bem para fazer esse trabalho voluntário, né? É maravilhoso. Fábio, recebe só o amor das pessoas. Não, é interessante, né, Fábio? Como você se dedica para ajudar o próximo, como os seus voluntários, todos eles sem ganhar nada, com aquele carinho, aquele amor. Isso aí também não é uma parte espiritual que a gente já nasce com essa tendência de ajudar? Porque tem uns que já nascem com a tendência de suicídio, mas tem outros que já nascem com a tendência de ajudar o próximo, de fazer o bem. Não está na hora de nós também incentivarmos as pessoas à prática do bem? Fábio, deixa eu encomendar nessa questão do Rui, que eu queria fazer uma pergunta nesse sentido. Não está faltando, por exemplo, aos jovens, principalmente também, eles serem incentivados, serem orientados sobre o valor da vida, né? E isso é valorizar a vida. O valor da vida, ao invés de ficar meio jogado por aí, parece que... Principalmente na questão familiar. Os pais estão tão ocupados com tanta coisa que esquecem de ensinar esses valores da vida para as pessoas. Emendando nessa questão do Rui. Sim. Não tem dúvida. Você sabe que um dos fatores de prevenção apontados pelo Ministério da Saúde, que na realidade é da Organização Mundial da Saúde, é a questão da religiosidade. Para idoso está em primeiro lugar, né? Incentivar esse aspecto religioso. Claro que eles falam o aspecto religioso, na realidade nós falamos, falaríamos com relação aos valores espirituais, né? do ser. Nós estamos numa sociedade extremamente materialista, né? Em que já se perderam muitos valores importantíssimos, como é o caso, por exemplo, da importância da família. Então, cada dia que passa, as pessoas menos procuram, na realidade, apoio espiritual. A gente vê as igrejas, antes mesmo da pandemia, né? A gente vê as igrejas vazias, as próprias igrejas, os templos evangélicos estavam apresentando, pelo menos em muitas regiões aqui do Brasil, uma redução dos seus prosélitos. A gente vê também uma fuga dos centros espíritas, né? E isso se reflete nas crianças. Os pais deixam de ter ligações, eles mesmos pouco dão valor a essa questão de ajudar, de servir ao próximo, e eles são os exemplos. Na verdade, a criança se reflete nos exemplos, né? Aliás, todo mundo se reflete nos exemplos que tem à sua volta. Se nós temos, na realidade, uma quantidade muito grande de pais, de genitores ou de avós que não dão muita importância a essa parte de ajudar o próximo, obviamente que isso acaba se refletindo nos jovens por uma questão de falta de incentivo, por uma questão de falta de exemplo em casa, né? Sociedade dá muito pouco valor. Está se fazendo muita coisa. A gente não pode fechar os olhos, porque na realidade nunca se fez tanto com relação ao próximo como hoje. A gente não escuta, não vê, porque a mídia não divulga isso, mas muita coisa está sendo feita. Mas é um pingo d'água com relação ao que poderia estar sendo feito. Fábio, outra coisa, emendando mais uma vez, né, dando continuidade nesse assunto mesmo específico que nós estamos falando agora. Dá impressão não, eu tenho certeza disso. Com essa tribulação da vida, com todo mundo ocupado, com todo mundo querendo, digamos assim, envolvido muito mais no aspecto material do que no aspecto espiritual. Então, o que a gente está vendo no mundo é muito isso, muito mais envolvimento no aspecto material do que no aspecto espiritual. Isso faz o quê? Faz também com que a gente comece a comprar os nossos filhos. E nossos filhos, nossos netos, dando as coisas fáceis. Então, parece que você não pode dar tanta atenção psicológica e espiritual, fraternal, amorosa, você substitui pelas coisas, você começa a dar coisas. Então você vai criando o filho desde pequeno, dando tudo, dá tudo. Ele não... E ainda existe uma coisa legal pra caramba, que eu acho que arrasa com tudo, é que não pode falar não pra filho. É proibido falar não pra filho, você não pode falar não. Aí quando ele chega na adolescência, ele não aceita nenhum não na vida dele. E na rua ninguém vai falar sim pra ele. Na rua é outra lei. Ninguém vai falar sim. Então o cara arruma uma namorada, a namorada dá o fora nele, ele se sente rejeitado e já tem tendências a suicida, muitas vezes, porque perdeu a namorada, né? E vice-versa, perdeu o namorado. Ah, ele não pode mudar o celular dele, muitas vezes, porque o pai não tem condições de mudar o celular para o mais potente. Então, ele já fica, pô, a vida toda só recebi sim, porque é agora que eu não posso, né? Então, ele não está acostumado com não, não está acostumado com negativo. E a vida da gente é feita de negativo e positivo. Eu preciso saber conviver com tudo isso na minha vida. Eu sempre dou o exemplo aqui de nós, e eu não sei se o jovem sabe hoje, né? Os poucos jovens que estão nos ouvindo aí, que estão nos vendo, que antigamente a gente ia nos bailes dançar com as moças, e a gente tirava as moças para dançar, né? Chegava lá e perguntava, você quer dançar comigo? Daí você tinha 100 moças, pelo menos umas 80 dava não em você, para depois você acertar com dava outro. Tábua. É, você levava tábua, todo mundo não. Hoje em dia, se for pedir, for falar com a moça aí, só que você vai falar não, pronto, a pessoa já se sente rejeitado. Então, rejeição é o que nossa geração mais teve. Não é o que a nossa geração mais teve. Isso também não impediu que um monte de gente se matasse também, não é só isso. Mas eu falo em ter tudo hoje em dia e tá essa amorosidade longe, esse aspecto espiritual longe. Isso. Eu vejo também outra coisa, que na verdade uma coisa que pensei agora, né? Existe um vazio existencial enorme hoje plantado nas pessoas. E isso pode estar sendo reflexo dessa falta de objetivos e metas. Como a maioria recebe, eu estou falando das famílias que são super protetoras, né? Essas que você estava comentando. Como você não cria resiliência, porque tudo vem de mão beijada, e você também não aprende a receber um não, né? Você, na verdade, não estabelece metas e objetivos para a sua vida. E é muito importante na vida nós termos objetivos, né? Eu lembro que quando estava para me aposentar na empresa, eles me apresentaram um estudo que tinha sido realizado numa das grandes multinacionais americanas, que 50% das pessoas que se aposentam e não fazem nada, elas, 50%, hein, não chegam no quinto ano de aposentadoria. Elas desencarnam, morrem antes, né? E o que está por detrás disso? Falta de objetivos, falta de metas, falta de fazer alguma coisa. Quando você tem alguém que estabelece e faz tudo por você, você também deixa de ter metas e objetivos. Além disso, numa sociedade extremamente materialista, em que são pouquíssimos aqueles que podem realmente ter o que é considerado importante na sua vida, né? O carro, as mulheres, isso, aquele outro, mas 99% não pode, você deixa de ter sentido na sua vida. Você fala, se eu sou importante quando eu tenho, se eu sou alguma coisa quando eu tenho, se eu sou querido quando eu tenho e eu não vou ter, passa a ter um vazio, ou seja, eu não sou nada, não serei nada, porque eu nunca terei nada, né? Então, está se matando, na realidade, uma das coisas que nossos pais nos ensinavam. Se vira, nego, eu te ajudei até aqui, eu não tenho condições de fazer mais nada agora, você vai para a luta, porque o mundo é da luta, né? E a gente saía com um objetivo, você vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro, eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero poder ter uma diversão no final de semana, coisas desse tipo, né? Isso morreu. Morreu ou porque a pessoa não vai ter acesso, então nem tenta, não faz nenhum esforço para tentar, ou porque tem alguém que está dando tudo, né? E esse é também um dos motivos que tem muito marmanjo de 40 anos vivendo nas costas dos pais até hoje, né? Sugando mesmo, como se fossem sanguessugas. A mãe que cozinha, a mãe que lava a roupa, é o pai que bota dinheiro em casa e os dois velhinhos lá de 70 anos aí se acabando com um marmanjo em casa que não quer casar, não quer ter filhos e não quer sair de casa porque está muito cômodo, né? O Rui fala que é a geração neném, né? Nem trabalha, nem estuda, nem faz nada. Né? Nem faz nada. É também é canguru, né? Tá sempre dentro da bolsinha. É, também tá. Fábio, eu tenho uma pergunta para você. Ô, Carlinho, antes de você fazer essa pergunta, deixa eu falar essas duas, que elas estão atreladas ao que nós acabamos de falar. Sim. Eu só, às vezes, o Fábio já tocou nesse assunto, que é o Marcos Sugai, ele está colocando aqui, Fábio. Senhor Fábio, entende que se fala pouco de suicídio. Você entende que se fala pouco de suicídio. Porque a sociedade materialista tem medo do assunto? É mais ou menos o que nós falamos agora. E o Ari Rangel está dando um bom dia. É sempre bom e edificante ouvi-lo, né? Está falando de você, Fábio. Pergunta: a ideação suicida é necessariamente acompanhada de influência espiritual negativa? E qual a importância da terapêutica espírita nesse processo? Abraços fraternais. Então, eu acho que está ligado no que você já estava falando, mas se quiser dar uma complementada, aí depois você entra. Então, pelo trabalho do Jaider de Paulo, 70% das pessoas elas têm atreladas a uma obsessão. Na realidade, eu diria uma influenciação espiritual e muitas vezes uma obsessão, né? Então, sim, respondendo ao querido Ari Rangel, sempre uma pessoa extremamente gentil com as suas palavras. Sim, existe muito. E outra coisa, como nós estamos falando que 90% sofrem de transtorno de ordem mental, 90% dos quais os de personalidade que estão incluídos, nós sabemos que como desce o nosso padrão vibratório, nós puxamos para nós, pela lei da afinidade, energias negativas, espíritos que estão também num padrão vibratório ruim, né? Então, mesmo que não haja uma obsessão, mesmo que não haja uma influência negativa no sentido de estar incentivando o suicida, nós, na realidade, ficamos envolvidos por energias negativas e influências negativas que estão no mesmo padrão. Por isso que eu sempre comento a da importância do trabalho dentro do centro espírita. O passe para fazer a limpeza das energias negativas e o trabalho de desobsessão para afastar, e não só afastar, mas para encaminhar esses espíritos doentes, muitas vezes, espíritos transtornados ou espíritos realmente trevosos, né? Que estão dispostos a nos atrapalhar a vida. E é uma pena a gente ver, na realidade, movimento contrário dentro das instituições espíritas, né? Ou seja, muitos centros, antes mesmo da pandemia, já tinham abandonado trabalhos de desobsessão. E tem muitos centros ainda hoje, no dia de hoje, que não voltaram ao trabalho de desobsessão. Estamos um caso muito interessante de um médium que está nos procurando para trabalhar nas nossas mesas de desobsessão, porque o centro em que trabalhava, e há 20 anos fazia esse trabalho, não voltou ainda com os trabalhos de desobsessão. Isso é um absurdo, um grande absurdo, mas infelizmente é o que está acontecendo. Só para complementar a pergunta que eu fiz aqui também, junto com a do Marcos Sugai, que eu achei interessante, de que ele fala que se a sociedade materialista também evita que se fale no assunto, seria uma coisa assim, até pode ser até neurolinguística, né? Tá escondido atrás de alguma coisa assim. Ah, não se fala nisso, não, porque querem dominar mesmo. Isso eu não tenho know-how para te responder, mas. Uhum. É um dos motivos que não se fala, porque incomoda também. Existe o tabu, obviamente que existe o tabu, mas vamos pensar um pouco. Eu estava refletindo quando vocês estavam no intervalo, quando a gente estava no intervalo, estava refletindo uma coisa. Eu tinha comentado que nas palestras, nos seminários, as pessoas não participam, né? A não ser que seja uma personalidade, aí vão por cada personalidade, né? Mas não participam. Porém, toda reunião pública das terças-feiras, tem pelo menos 3 pessoas que me procuram para pedirem ajuda com relação aos seus parentes, né? Então, é um fato que existe, mas as pessoas não se omitem até o momento em que chega a água naquele lugar, né? Aí eu tenho que fazer alguma coisa porque já teve uma tentativa dentro de casa ou com algum parente perto e assim por diante. Mas eu acho que tem muita omissão, muito medo e sabe que não sou eu que eu tenho que cuidar. Quem tem que cuidar é o psiquiatra, quem tem que cuidar é a mãe, quem tem que cuidar é alguém que está perto, que é a esposa ou o esposo ou alguma coisa assim. E fica, e muitas vezes se coloca um pano quente, fala, é firula, né? A gente ouve muito isso, né? Ah, meu filho está com firula, está falando que quer, que não aguenta mais, quer se matar e assim por diante. Então, a sociedade se omite, não fala a respeito por tabu, por mito, mas também porque é uma sociedade que não tem interesse. Na verdade, cada... Eu vou generalizar, isso é muito perigoso, né? Mas cada um está olhando só para o seu umbigo. Eu preciso dar um recado para o Ari Rangel, que eu mandei uma mensagem para ele, estou aguardando a resposta, estou vendo que ele está ouvindo o nosso programa, gostaria que o Ari devolvesse essa resposta para mim. Você vê que a cobrança aqui é ao vivo, né? É ao vivo. Você vê que não perdoa nem ao vivo aqui, né, Jorge? E o pior é que o Rui é o exemplo de um WhatsApp, né? A gente manda mensagem para o Rui, não recebe aqui resposta também. Daqui a 5, 10 dias, ele fala, ih, rapaz, você ligou para mim? Passou aqui a mensagem para mim? O pessoal esquece que a gente é muito ocupado, né? Então, nós precisamos dar resposta de acordo com o interesse de... Então, a gente vê que a pergunta não é muito de acordo com o interesse do assunto, você vê, né? Não tem muito, você vê que ele não tem muito interesse em responder. É, exatamente. Mas, Fábio, a gente sempre fala nas nossas palestras que o corpo gera corpo, certo? Então, para nós termos uma criança, precisa juntar o pai e a mãe, ter lá suas relações, e daqui a pouco nasce um corpo. Mas o espírito? O espírito, nós não sabemos quem é que vem em nossa casa. É justamente esse que é o grande problema, porque eu trabalho há muito tempo com desobsessão e, normalmente, nós encontramos pessoas que cometeram suicídio que falam, olha, eu fui naquela casa, eu nasci naquela casa, mas não era daquela casa, quer dizer, não se sentia bem, porque parece que não é o problema da rejeição nem nada, é que vem coisas espirituais lá de trás, que nas reencarnações, então acontecem as perseguições, acontece justamente o descobrimento, eles acham a pessoa e começam a criar problema. Tem pessoas que têm tendência de absorver quase tudo que é negativo na parte espiritual, e tem outros que não acontece isso. Vocês detectam essa parte espiritual? Porque a gente está falando muito de materialismo, aquela coisa toda, mas estamos deixando de falar da parte espiritual, que é a mais importante do ser humano. Porque o próprio Jesus não veio falar para o corpo, ele veio falar para o espírito. E a gente observa que nós até como espírita, nós não falamos muito para o espírito da pessoa. Falamos mais para o passe, aquela coisa toda, mas não falamos para o espírito. Os centros espíritas estão preparados para atender pessoas com tendências suicidas? Olha, eu não tenho tanta experiência assim nos outros centros espíritas, mas o que eu percebo, por exemplo, com relação às palestras, de 2019 até o início da pandemia, eu fiz umas dezenas de palestras relacionadas ao suicídio. Eu tive centros espíritas que pediram que eu não fizesse essa palestra, que eu mudasse o tema, né? Isso já é uma indicação de que o centro não está preparado para lidar com esse tema. Eu sempre expliquei, quando eu vou fazer uma palestra, eu apresento esse tema, sempre explico que o objetivo não é estatística, o objetivo é ajudar a entender como nós podemos ajudar, né? É exatamente isso, o livro fala de como nós podemos ajudar. E um dos capítulos é exatamente o centro espírita, como o centro espírita, qual é o papel do centro espírita com relação a esse tema. Então, eu tive por exemplo, presidente de centro espírita fala assim, ah, eu tenho até medo de ouvir falar sobre isso, eu não vou participar da sua palestra. Não é nada pessoal, mas eu não consigo ouvir sobre esse tema. Teve centro espírita que simplesmente negou que eu falasse sobre esse tema. Se nós estamos preparados ou não, eu acho que cada um é que tem que fazer essa pergunta para si mesmo. Eu não faço estatística dentro de outros centros espíritas. O que eu sei é que tem muita gente que pode ajudar. Na orientação espiritual, é o primeiro ponto de contato em que nós podemos saber, na realidade, o que está se passando no espírito da pessoa que está chegando. Outra coisa, a evangelização é muito importante. E isso a tendência é ocorrer dentro do centro espírita, né? O nosso mentor espiritual que é responsável pela casa, que é o Dr. Arthur Neiva, ele falou que o principal trabalho de cura é na parte da evangelização, né? Então, é muito importante nós falarmos bastante a respeito do problema espiritual. O que você vem para cá para fazer, na realidade, passar por um processo evolutivo, em que a única coisa que realmente é importante é a evolução do espírito, né? Eu não sei o que está acontecendo dentro das casas, não, confesso que eu não posso dizer, mas é muito importante. Nós temos como tema, nas nossas palestras e nas nossas reuniões, a preparação do espírito, para que ele entenda que, na verdade, o que é importante é a sua evolução. Aqui é uma pousada, né? Como se diz no interior. A gente vem para passar por um processo de aprendizado que é muito mais intenso por causa das dificuldades da matéria. Mas o nosso objetivo é um retorno melhor, para que a gente esteja melhor no nosso retorno. E que, na verdade, o único valor que a gente realmente pode ter de importante em nós mesmos é nosso conhecimento e nossa evolução espiritual. Nós fomos criados para a felicidade. Deus não nos criou para o sofrimento. Deus não nos criou para que ficássemos imersos ad eterno no mundo de provas e expiação. Deus nos criou para que sejamos felizes e nos deu o caminho através dos seus missionários. E o maior missionário é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque, na verdade, ele sabe qual é o caminho que nos leva aos mundos superiores, que nos leva, em outras palavras, à felicidade. O espírito precisa entender que o único objetivo que ele deveria ter na vida é a sua evolução, tanto no campo da sabedoria, conhecimento, como das virtudes. O resto é tudo transitório. Tudo absolutamente transitório. Falta muito a evangelização dentro de casa, dentro dos centros espíritas, dentro das igrejas, dentro dos templos, qualquer que seja a formação religiosa, a crença que eles têm. Eu gostaria de salientar, Fábio, que o Jorge Reis, quando ele fazia as preleções nos centros espíritas, tinha centros espíritas que só faltava entregar a chave para ele fechar o centro, porque ele começava a palestra, o pessoal ia para o passe, do passe ia embora. E nós ressaltamos sempre na nossa casa que o passe é muito importante, o trabalho de socorro, o trabalho de cura é muito importante, porém, a preleção do evangelho é muito mais importante do que o trabalho que nós praticamos. E as pessoas realmente estão entendendo que a evangelização é o trabalho mais importante de todos os trabalhos que praticamos. O Valdeci Braulio tem uma pergunta para você, Fábio. Pessoas que seguem doutrinas reencarnacionistas se suicidam menos? Os esclarecimentos espíritas nos advertem mais sobre o que acontece com os suicidas no pós-morte e isso ajuda a evitar o suicídio? Não há dúvida que o conhecimento da imortalidade, o conhecimento de que o sofrimento continua do outro lado, ou seja, nós temos uma continuidade mesmo desencarnados. O conhecimento, por exemplo, do Vale dos Suicidas, né? Isso atemoriza muita gente, né? Obviamente que nem todo mundo vai para o Vale do Suicida, mas isso atemoriza. Então, mas o fato de sabermos que nós somos a causa dos nossos sofrimentos, o fato de a gente também saber que nós temos um futuro, e esse futuro pode ser melhor dependendo das nossas ações, e que existe uma lei que chama-se causa e efeito, isso é um motivo de prevenção muito grande. Tecnicamente falando, o espírita deveria ter menos propensão a fazer o suicídio, porque ele sabe, tem esses esclarecimentos. Legal. O Daniel Rosa de Assis, de Goiânia, tem uma pergunta também. Fábio, dentro das causas preveníveis ao suicídio, na perda patrimonial, na desilusão amorosa, na doença irreversível, o tratamento da mente por profissionais eficientes pode reverter a intenção? Com certeza. Quem fala isso é a saúde, quem fala isso são os espíritos, quem fala isso é... Nós aprendemos, inclusive, dentro da doutrina. Nós precisamos de ajuda. Essa ajuda começa pela identificação de um problema, né? Eu falei que nós não podemos ser omissos. Eu não tenho condições de tratar uma pessoa que tem ideação suicida. Eu tenho que perceber que ela tem ideação suicida e ajudá-la a encontrar um profissional que possa ajudar. Primeiro passo, no caso, por exemplo, dos transtornos, é o psiquiatra, porque precisa de remédio, precisa encontrar uma certa qualidade de vida para restabelecer a vontade de sair, fazer alguma coisa, vontade de viver. Segundo passo é a psicologia, é a psicólogo, precisa de um psicólogo. Então, são três passos para quem é espírita. É o psiquiatra, o psicólogo e depois a doutrina, ou seja, a participação de atividades dentro de um centro espírita. Para quem é espírita, estou falando isso. Para quem é religioso de outras facções, que participe das igrejas, dos templos, que procure ajudar o próximo, porque na realidade todas as religiões, elas dizem a respeito do suicida que isso é um mal, que isso aí está errado, e algumas delas não falam sobre o vale do suicida, mas são muito contundentes. Por exemplo, você pega a religião católica e você pega o judaísmo, o cara que se suicida está danado. Ele vai para o inferno, direto, né? Já começa pelas próprias exéquias, ou seja, você não pode ser enterrado num solo, no cemitério dos judeus, você não pode ter as cerimônias, as exéquias no catolicismo, isso é um crime perante Deus, a não ser que ele decida algo diferente, você vai para o inferno, né? Então, as religiões, elas são extremamente importantes, né? Então, bom, eu acho que eu respondi sua pergunta. Muito, muito bom, né? Só comentar também aqui que a gente está com sorteio do livro, né? Do Espiritismo Livre, do Bacelli, com o Dr. Inácio Ferreira. Então, pessoal que quiser participar, ligue para nós. Está aí, vocês estão vendo aí, o Espiritismo Livre. Então, é lançamento do... lá da editora LEP. Então, vale a pena participar, ligar para a gente e falar, ó, quero participar do sorteio. Então, vamos colocar aí o Tião para trabalhar. Vocês estão vendo o Tião aí? Dá um tchauzinho aí, Tião. O pessoal está te vendo aí. Ligue para nós, então, no telefone 12-3921-3009 para participar. O pessoal já está ligando. Do sorteio, dizer quero participar do sorteio e a gente vai então passar para vocês. Só comentando também que começou agora uma coluna nova lá no nosso site, né, no vivenciaespirita.org, que é estudando o Dr. Inácio. Já que a gente está falando do Dr. Inácio aqui também, do livro dele,

e o caminho para construirmos uma sociedade mais digna permanece o mesmo: o amor. Assim, faça conexões com essa força maior que nos rege através da sua sensibilidade. Conecte-se à sociedade através de seu próximo. Esteja conectado ao mundo através de sua família. Conecte-se ao universo todo através do amor. Fábio, o que você podia falar sobre essa mensagem de conecte-se? Algumas coisas. Primeiro eu lembrei do Chico, que uma das coisas que ele mais adorava era exatamente o contato com as pessoas, né? Outra coisa que eu lembrei é que nós falamos tanto em conexão, mas dize que não nos leve ao contato. Conectar-se sem contato é feito através do WhatsApp, é feito através do SMS, é através das mídias, mas a gente, cada dia que passa, está menos em contato, entre aspas, físico, né? Ou seja, presencial, com as pessoas. É como se a gente se protegesse através desses aparelhinhos. Falamos em conectar-se, mas nós não falamos em contato realmente, né? E uma das coisas que também me passou pela mente quando a questão da lua, quando a menina está olhando a lua, era a questão que ela olha para o alto, né? A gente bate muito nessa tecla nas nossas palestras de que nós como espíritos temos que olhar para cima onde? Exatamente para nosso verdadeiro objetivo, que é nos prepararmos, evoluirmos. A gente está aqui temporariamente, a gente dá muito, muito crédito, muito esforço, muito suor para as coisas daqui, e a gente esquece de investir em nós mesmos, investir no espírito, investir na questão nossa espiritual. Nós não somos daqui, nós somos de lá. Deveríamos estar investindo para lá e não aqui. Encerrado, Jorge? Exatamente. Eu penso até que é isso que está faltando muito na gente mesmo, no mundo, é conectar-se. Olhar para as pessoas, dar valor para as pessoas, perguntar o nome da pessoa, né? É tão... Você já prestou atenção nas pessoas que estão na rua aí, um mendigo, qualquer coisa? Às vezes está pedindo a esmola, às vezes você joga o dinheiro, vai embora. Às vezes você fala que não tem, você fala alguma coisa, ou dá um alimento, dá alguma coisa, mas você esquece de perguntar para o nome da pessoa. Às vezes até o nome dele faz muitos anos que ele não fala o que, que é, né? Então, é, isso é conexão, né? Você está ligado com as pessoas sempre, dando valor para aquilo. É, eu sempre falo, né? Muitas vezes, quando a lua está cheia, eu chego no centro espírita e pergunto, quem viu a lua hoje? 90% não viu. Porque a gente não anda olhando mais para a natureza, não dá bola para nada disso, né? É, a gente só dá valor para aquelas coisas que nos afetam. Se provocar alguma coisa negativa, aí você observa. Agora, as belezas da vida que estão tudo de graça aí para a gente ver, a gente às vezes não percebe. Conectar-se com o próximo, a gente não percebe muito isso também. Vamos fechando um momento. E nós precisamos fazer muito isso dentro das casas espíritas. Isso. Começar a conectar-se com os próprios trabalhadores e conectar com aquelas pessoas que vêm em busca de alguma palavra amiga, de algum abraço, de algum conselho dentro das casas espíritas. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita. É, vamos acelerar, porque o Fábio tem que sair, tem que terminar às 10 horas, né? Ô, Fábio, o Luiz Carlos Forcato tem uma pergunta para você. Que tipo de atenção devemos ter com as pessoas ao nosso redor para descobrir pessoas com tendência suicida? Então, eu disse que os próprios estudos mostram que os sinais são evidentes. É, o que elas falam, como elas agem, como elas externam a sua ideia a respeito do mundo e a respeito do valor que elas sentem delas mesmas, né? na questão dos transtornos, a gente percebe pelo comportamento. Não quer dizer que todo transtornado ele tem ideação suicida, né? Mas a gente percebe que tem alguma coisa que está errado nele, quer seja pelos comportamentos, quer seja pelas palavras. Então, a gente, na verdade, tem que perceber, justamente porque a gente não tem tanto contato com as pessoas, né? A gente está sempre olhando mais para o chão e menos para as pessoas. É só você olhar no rosto, você ouvir o que ela fala. Se a gente conversa, elas acabam externando, né? Então, também a questão da conversa é uma maneira de você identificar a necessidade, né? Então, é muito claro, pelo que os psiquiatras dizem, muito claro pelos estudos da organização, que tem sinais. Esses sinais podem ser linguagem, esses sinais podem ser tristeza, esses sinais podem ser transtornos, né? Mas que nós temos condições de ajudar, pelo menos 90% temos. Porque depois tem aqueles 10 que, ou porque são ateus, ou porque não acreditam, principalmente por não acreditar que tem nada do outro lado, por motivos que eu chamo filosóficos, né? Eles acabam se suicidando. Esses a vida que vai ensinar. Não somos nós que vamos conseguir fazer nada. Mas os outros são doentes. E a gente percebe quando existe um doente ao nosso lado. A Arlete Aquino Dalpino, a nossa mãe girafa, tem uma pergunta também. Fábio, o suicida busca em alguns momentos várias tentativas, mas não efetiva o ato. Seria para atender uma necessidade de amor? O suicida ele tem alguns fatores psicológicos. Tem três fatores muito importantes. Primeiro, ambivalência. Ele quer acabar com a dor que ele tem, ele quer morrer. Na verdade, ele não quer morrer, ele quer acabar com a dor. Mas ele, ao mesmo tempo em que ele quer se matar, ele não quer morrer, né? É uma ambivalência. E porque, na verdade, 90% das pessoas, elas não aguentam mais a dor que sentem. O que elas querem eliminar é a dor. Não é que elas querem morrer, elas querem eliminar a dor. Outro fator psicológico é a questão da rigidez mental. Eles não enxergam outra alternativa, né? Provavelmente o especialista na CVV que esteve com vocês domingo passado deve ter comentado que o cara que tem ideação suicida, ele não enxerga um outro caminho. E quando ele liga, quando ele busca ajuda, ele está em busca de alguém que lhe dê uma alternativa, porque ele não vê essa alternativa. E o terceiro grande fator psicológico é a impulsividade, né? Todos aqueles que sobrevivem acabam se arrependendo de terem cometido o ato, né? Ah, se eu tivesse pensado mais 3 segundos. Ah, se eu tivesse esperado mais um pouquinho, né? Não teria feito o que fiz, né? Então, existe, na realidade, uma tendência psicológica, essas três tendências psicológicas estão envolvidas em quem tem a ideação suicida. Arlete, tem outra pergunta. Fábio, através do medo a despeito de ir para o inferno, citado por algumas religiões, o suicida ameniza o ato? Ou as pessoas imediatistas ao optar pelo suicídio? Então, uma delas é a questão da dor. Por exemplo, nós já tivemos casos de espíritas que se suicidaram. Nós aqui em Ribeirão. Já tivemos casos de suicidas que se suicidaram. Com todo o arsenal de informação, né? E teve uma vez, isso foi no ABC, não foi aqui em Ribeirão Pires, de um professor de doutrina ter se suicidado, né? Então, o que acontece, eu acredito que seja ligado aos fatores psicológicos que são apontados pelos estudiosos, né? Pelos médicos. O fato de você ter uma dor que você não aguenta mais. Nesse momento, você não está pensando no que vai acontecer depois. Você está pensando que chegou o teu limite. Para você, chegou o teu limite. Você não vê mais solução, né? Você num ato de impulsividade, eu faço uma coisa que eu, é impensada, entendeu? Então, o fato de ter inferno, o fato de ter um vale do suicídio, o fato de ter um brau, ou de ter um mundo trevoso, nesse momento o cara não está nem pensando nisso. No momento em que ele está mais longe do olho do furacão, isso provavelmente até seja um fator de prevenção. Aí teria atenuantes, né? Aí teria atenuantes também, não teria alguns atenuantes? Não, para quem se suicidou, aí eu entendi a pergunta errada, então. Não, eu que estou agregando agora. Tem sim. Por exemplo, se você está sob subjugação, eu nem vou falar obsessão, subjugação, você não é nem senhor dos seus atos e comete um suicídio, você tem consciência do que está fazendo? Realmente não. Isso é uma atenuante. Eu fui para um extremo. Tem pessoas, por exemplo, que sofrem abalos psicológicos violentíssimos, né? Violentíssimos. Nem vou entrar no assunto aqui. No momento de fraqueza, a pessoa se sente tão envergonhada, tão desqualificada, tão maltratada, que acaba cometendo um ato desses. Obviamente que tem atenuantes. Aquelas duas moças que foram trazidas para conversar comigo, né? Elas obviamente não passaram pelo vale de suicida. Quando a gente pensa, por exemplo, naquele personagem Raul, que está lá no, na série de André Luiz, que, tudo bem, ele foi, não foi o caso das moças, mas ele não foi para um vale de suicidas, né? Ele foi simplesmente capturado por uma horde de trevosos que estavam se abusando dele. Então, existem muitas atenuantes. Eu quis usar os extremos propositalmente para mostrar que quem vai para o vale do suicida são aqueles caras que calculadamente, friamente, sem dar nenhum valor à vida, tiram a vida, que eu chamo motivos filosóficos. Obviamente que não é a melhor palavra, mas eu não tenho nem como qualificar esse tipo de ato, né? Ou seja, uma pessoa que é que nem muitos poetas da época do romantismo, né? Nos 130, 150 anos atrás, que se suicidar era is beautiful, como dizem os americanos, né? Era uma questão de até fazer parte do time, né? Ou casos culturais, né? Por exemplo, no Japão mesmo, quando tinha aquele ato, né? De como? Perdão? Harakiri. Então, ou seja, isso pode ser calculado, pode ser também encarado como algo calculado, né? Algo cultural também, mas tem que ver também. Mas você vê, tá errado fazer isso, mas era uma questão de vergonha. Envergonhou a família, envergonhou a si mesmo perante a sociedade. Foi descoberto que cometeu uma corrupção, roubou coisa e tal. Está, obviamente que está errado, né? Mas é interessante a posição cultural, entendeu? É como se ele dissesse: eu estou tão envergonhado que eu não mereço estar aqui com vocês, né? E esses ainda sofrem muito mais quando chega no plano espiritual, que descobre que não morreu e ele quer continuar morrendo, né? O grande problema do suicídio ainda é esse. Ele quer morrer para poder se livrar daquilo que está mais perturbando ele. E quando ele chega lá, que descobre que não aconteceu isso, ele continua se degradando e o perispírito se degrada, ao ponto de muitos perispíritos voltarem à forma primordial, voltar a ser um ovoide, né? Porque não se conforma de ser daquela maneira. Agora, quando a gente fala dentro da própria doutrina espírita, né, Fábio? O esquizofrênico, por exemplo, é colocado como atenuante já, o próprio esquizofrênico. Isso aí a gente pode levar no caso de depressões profundas, de síndromes profundas também, que a pessoa acaba fazendo uma bobagem e está muito fora de si. Quer dizer, vai ter consequências? Vai ter consequências. Mas quando chega no plano espiritual, essas pessoas, a espiritualidade consegue trabalhar com mais facilidade com elas do que aqueles que os que são premeditados aí, como você falou, que é moda, né? Você vê, falar em moda, né? Ontem eu estava conversando com o Fábio lá, da pai da Marcela, que ele viu uma reportagem dizendo que, pô, virou moda pegar o celular, ligar para a família e se matar filmando, né? Quando a família chega no lugar, a pessoa já se matou. Então você vê que isso é uma coisa terrível, isso é uma coisa absurda. Quer dizer, alguém quer se vingar de alguém e se mata, mostra que está se matando para poder... tirar o sofrimento. Exatamente. Né? Criar um sofrimento. E botar a culpa ao outro, né? E botar a culpa nas outras pessoas. É, e justamente, porque aqui em São José nós temos um trabalho de pós-suicídio para as pessoas a divulgação. Que sofreu um familiar suicidando. Nós temos começamos um trabalho aqui que era justamente do pós-suicídio, né? Quer dizer, porque a pessoa, quando comete o suicídio, ele deixa pelo menos 8 pessoas com problemas psíquicos, né? Por que que aconteceu? Com ressentimento, com culpa. Então, é complicado, né? A gente precisaria desenvolver muito mais esse tipo de trabalho. Carlinho, faz essa pergunta que está aí, e Fábio, sim, a gente vai fazer essa pergunta e você já pode fazer suas despedidas aí, suas considerações finais, que a gente faz o sorteio aqui que a gente vai fazer e os aniversariantes depois. Ô Fábio, eu tenho uma pergunta muito importante da Tina Neca. Estamos no mês amarelo contra o suicídio e a mídia não divulga nada sobre o assunto. É um possível preconceito ou falta de capacidade para falar sobre o assunto à sociedade? Eu acho que tem também, além disso, e eu concordo com o que foi colocado, tem o seguinte: não vende. Suicídio não vende. E a mídia está muito preocupada, na realidade, em ganhar, né? Então, falar suicídio, que já é um tabu para as pessoas vão deixar de ver. Da mesma forma como eles não vão assistir uma palestra, um seminário sobre suicídio, a não ser que seja uma grande personalidade, né? Como é o caso do André Trigueiros, que, aliás, ele fez um trabalho maravilhoso e com relação alguns anos atrás a esse motivo, ninguém se interessa. Então, a mídia não vai vender. Então, a mídia simplesmente ignora. Absolutamente ignora. E tem também a falta de preparo. Vocês sabem que o Ministério da Saúde, há uns 5 ou 7 anos atrás, soltou um manual para a mídia de como abordar esse assunto. Pergunta se alguém se interessou sobre o assunto. Existe um manual para a mídia de como abordar esse assunto, como ela poderia ser útil para a sociedade, né? Eu tenho esse manual comigo, trabalho maravilhoso feito pelo Ministério da Saúde, mas pergunta se isso fez alguma diferença. Não vendeu, não interessa. Bom, Fábio, a gente gostaria de agradecer muito a você mais uma vez por estar aqui com a gente e até a próxima, né? Se Deus quiser, pode concluir aí. Eu que agradeço, na verdade, quem está na dívida sou eu, que pelo menos teve gente que quis ouvir. Mas eu agradeço, sim, agradeço a todos, como sempre, o carinho de vocês para comigo. Espero ter sido útil, de alguma sorte. O objetivo é que a gente possa sair desse olho do furacão que está acontecendo. Quem trabalha na Casa Espírita e lida com esse assunto, sabe muito bem o que eu estou falando. A coisa entrou numa escalada que é impressionante. E não é só as famílias que vêm procurar a gente. Os próprios tarefeiros, dentro do próprio voluntariado, praticamente podemos dizer que toda a família, praticamente toda a família tem problemas, pelo menos um problema relacionado. Pode ser com um sobrinho, pode ser com um amigo, pode ser com um parente mais próximo, não interessa, né? A coisa entrar num... vai piorar, hein? Vai piorar. A estatística diz isso, mostra isso. Aqui no Brasil vai piorar. E a própria espiritualidade comenta que a coisa vai piorar. Ou a gente faz alguma coisa, ou faz que nem o avestruz, mete a cabeça dentro do buraco. Então, 1 milhão de beijos no coração de vocês todos, meu eterno agradecimento, e eu espero revê-los presencialmente o mais breve possível. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, obrigado, Fábio. Obrigado por tudo. Vamos agora, então, para os parabéns. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões, você mereceu renascer. Rui? É, lá do Paulo de Tarso, nós temos no dia 21 o Paulo César da Silva, no dia 22 a Érica Pet e no dia 24 o Ivo Santaniello Jr. Esses são os nossos aniversariantes da fraternidade Paulo de Tarso. Temos aqui hoje, dia 18 do 9, a Bianca Ruim, né, que é filha da filha do, é, do Tião e da Antônia Varotto. E que vai ter um almoço festivo lá, feito pela Antônia, né, que é cozinheira de mão cheia. Um grande abraço para Antônia e para Bianca. É, dia e 19... para o menino, o Bernardo também, filho do casal Antônia e Tião. É, dia 19, quem faz aniversário é a Jéssica de Biasi. Um grande abraço para a Jéssica. É, dia 20, quem faz aniversário é o Alexandre Tomboli, nosso irmão Alexandre Tomboli, lá de São Vicente. Pessoal de São Vicente, que nós estaremos lá com a Fernanda no dia 1º de outubro, fazendo uma sessão de cartas consoladoras lá em São Vicente, no Alvorada Nova. Então, um abraço para o Alexandre. Que é o marido da Célia Tomboli. Marido da Célia Tomboli, exatamente. Dia 9 também, dia 20 também, quem faz aniversário é o Marcos Gaio Gama, nosso grande amigo Marcos, que a gente não precisa falar para ele para convidar para o aniversário, não, porque ele sempre convida. Nós é que não estamos indo lá, né? Nós é que não estamos indo lá. Então, a gente precisa ir qualquer dia lá para encontrar, dar um abraço no Marcos. Dia 21, quem faz aniversário é o Zico Pacheco, lá de Iturama, Minas Gerais. Né? É nosso ouvinte. Nosso ouvinte também. Dia 22, quem faz aniversário é o Batista, que é lá da Colmeia, o, né? Batista, nosso amigo Batista, que foi do Grupo Castelano também. Dia 24, quem faz aniversário é dia 23. A Amanda Mendes, né, que faz aniversário também. Dia. Até hoje é 8, 24. Dia 24 é sábado, né? É. Então quem faz aniversário é a Keila Freire. Né? Dia 23 aqui também, quem faz aniversário é o Elcio. A Keila que sempre escuta a gente também, tá sempre ouvindo. Exatamente. A Keila faz aniversário. Lá da Semajod. É. E eu pulei aqui o dia 23, o Elcio, que é irmão do Eli da Silva, nosso ouvinte, também faz aniversário. Programa. Carlinho, tem mais alguém? Ontem fez aniversário o nosso querido irmão Reinor Luiz, que ele é um espírita que baixa também em todo o centro. Ele trabalha no Centro Espírita Dr. Camilo Salgado e também na AME. Os nossos parabéns ao nosso querido irmão Reinor Luiz. Tudo de bom para vocês, paz e alegria em todos os corações. Lembrando que agora a pandemia acabou, se tiver algum salgadinho, alguma coisa, convida a gente. Lembrando que é um oferecimento de WS Festas Embalagens, né? A gente não colocou a vinheta visual aqui por uma questão também de recursos, né, do computador, mas é um oferecimento sempre aí de WS Festas Embalagens, né? Então vamos para o sorteio agora. Isso. Então, bastante gente ligou aqui para nós, para participar. A gente agradece aí a ligação. A minha mãe ligou aí, Mariângela, a Rosângela Monteiro, a Cacilda Ribeiro, a Vera Lúcia Perseguini, a Fernanda Vilhena, né, filha da não, tá, a também Regina. Da Regina Vilhena, que sempre ligava pra gente, que sempre estava aqui com a gente também. A gente está em prece por elas, por ela lá no plano espiritual. A Vilma Torres ligou pra gente aqui também, a Ruth das Graças, a Maria Amélia da Silva, a Janaína de Souza Santos, a Maria Auxiliadora de Souza Santos. A gente agradece o carinho de vocês terem ligado aqui e pedido para participar. A gente colocou todos os nomes aqui no sorteador.com.br, e quem ganhou o livro, né, o livro aqui da Espiritismo Livre, né, que vou colocar aqui para vocês verem. Então, quem ganhou o livro, Espiritismo Livre, da lançamento do Carlos Baccelli pelo Dr. Inácio Ferreira, né? Então, discursando sobre esse tema, É muito importante. Agora, do outro lado da vida, o Dr. Inácio prossegue na mesma lida para que com o Espiritismo, falando sobre liberdade, né? Muito importante esse tema. E quem ganhou foi a Rosângela Ribeiro. Rosângela Ribeiro ganhou o livro. E a Cacilda Ribeira, ganhou o CD. Então, talvez sejam parentes, hein, pelo mesmo nome Ribeiro. Então, foi pelo sorteador aqui. Então, a Cacilda ganhou o CD aí, e a Rosângela Ribeiro ganhou o livro, Espiritismo Livre, que a gente vai deixar lá na livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, a partir das 13 horas. Rodrigo, eu estive lá com o Mário Vinhas na livraria, tem muitos livros que ganharam e não foram buscar. É normal, né? Então, normal. Ele gostaria que as pessoas que ganham o livro vá buscar, porque está lá verdade. Um monte de livro. Falei, o que, que eu vou fazer com isso? Falei, deixa eu conversar com o Jorge, com o Rodrigo, ver o que, que nós vamos fazer com esses livros que foram sorteados e que ninguém foi buscar, né? Inclusive, tem livros que foi até autografado que as pessoas não foram buscar, né? Sim, e avisar a Liane que o pendrive... Os que foram autografados, é interessante pegar o nome, Rui. Pra gente avisar aqui para o pessoal ir buscar os nomes de quem tá autografado, né? Porque aí pode ser que eles esqueceram mesmo, aí escuta e a gente relembra eles de ir buscar esses livros. Pegar a lista dos nomes. Conversar com o Mário. Os autografados só. Os, né? Autografados só, é. Os outros a gente vai sorteando, uhum. Aí. Mas tem razão, o pessoal buscar aqui. A gente tem uma planilha, só para vocês saberem. A gente tem uma planilha, a gente vai colocando os nomes, né? E o Marovinho já recebe, já tem acesso à planilha lá. Então a gente vai deixar o livro lá da Rosângela Ribeiro, já autografado com o nome, né? Ou com o nome dela e escrito. E não nesse caso, porque o autor não tá aqui, né? Mas a gente vai deixar lá para ela. Não, pegar. E pedir para a Aliane pegar o pendrive dela que está lá, que é do Sérgio Santos. Aliane. Exatamente. E eu levei sábado passado, que nós fomos eu e o Luiz Carlos, vamos cantar lá em Taubaté, no Encontro Espírita lá. E aí eu levei o pendrive do Ari Rangel e o CD também no Momento Espírita que ele tinha ganhado, entreguei lá, dei um abraço nele também. Aí o Ari Rangel estará com a gente no próximo domingo. Legal. Bom vocês trazerem aquela caneca, aquela coisa. Faz muito tempo que vocês ficaram de entregar pro Ari e não entregaram, né? Não, caneca não. Era o CD, CD e o pendrive que eu acabei de falar que levei sábado passado para ele. Não falta nada. Não falta Jorge, nada. Só ele vir aqui. Não, porque ficou na mão do Jorge. Se fosse na minha mão, ia ficar. Ia ficar até o ano que vem. Ou mais, né? É brincadeira. Muito bom receber o Ari. Vai ser muito bom, então, só domingo que vem tá aí com. O Ari vem presencial ou vai ser remoto? Presencial. Ah, melhor. Porque aí a gente fica melhor. Melhor ainda. Ah, e sabe uma coisa que a gente esqueceu de comentar? Da numeração dos programas. Então o pessoal deve estar estranhando que é o número 900, mas é o número 970. Ixi, não ouvi nada. Ah, não ouvi. É melhor entrar aqui, tchau. Ô, Jorge. Então é o programa 970, porque a gente recontou. Ah, e a enquete também. Vou comentar aqui sobre a enquete também. Então, a gente recontou a numeração dos programas e não é 900. Não estamos no programa 900. Estamos no programa 970. Tinha uma defasagem aí de 70 programas, que aí no início lá em 2013, quando eu entrei, eu comecei a fazer a numeração do programa para jogar no podcast. Ficou aí, faltou uns 70 programas aí que tinha sido feito errado. Então, agora a gente está no programa 970 e o próximo vai ser o 971. E esse seria o 900, né? 900. Eu tirei a graça do 900. Que voltou para 970, né? Exato, aí foi agora pro 970. Por quê? Porque se a gente deixar fazer isso no 1000, aí não tem graça, né? Deixa o 1000 certo, né? Rodrigo, eu tenho uma sugestão para fazer para esses livros que não estão sendo retirados com dedicatórias. Que as pessoas não forem retirar, vão dar um prazo para eles retirarem. Se não retirar, a gente tira a página onde foi escrita a dedicatória e sorteia de novo. Talvez elas nem saibam. Por isso que é legal saber o nome. O prazo já acabou. Né? O prazo já acabou já. Mas aí o que o Rodrigo está falando, se o Rui trouxer os livros, a gente fala mais uma vez, mas não vamos levar para a livraria Casa do Caminho. Deixa aqui com a gente. Se a pessoa quiser, ela vem buscar aqui. E vem buscar aqui e conhece também o estúdio, né? A gente, qualquer pessoa que quiser vir aqui conhecer o estúdio, tá liberado, né? Pode vir. A gente só não passa o endereço, né? Brincadeira. traga bolo, traga salgadinho. É brincadeira. O endereço tá aí no site, entrevivenciaespirita.org, lá em contato, vocês vão ver o endereço aqui direitinho. Vivenciaespirita.org, lá na área de contato, tem o endereço aqui do programa. Só avisa a gente para poder abrir a porta lá ou ligar aqui para a gente, avisando a hora que chegar, que a gente abre a portaria. Rodrigo, vamos para a dica? Dica, sim. Vamos lá. Vou dar a dica do livro. A nossa dica do dia, a gente sempre pede para o nosso ouvinte, né, para o nosso convidado dar uma dica. O Fábio já saiu, então a dica que nós vamos passar para vocês hoje é exatamente o livro do Fábio Dionísio, Suicídio, Precisamos Falar a Respeito, da editora Dionísio. Um livro muito importante, exatamente para a gente estar preparado para falar com as pessoas que estão com tendências a suicídio, que nos procuram nos centros espíritas, que nos procuram no dia a dia, pessoas que estão passando por dificuldades, para a gente saber o que falar, né? Saber o que conversar com elas, fazer um atendimento fraterno correto. Suicídio, Precisamos Falar a Respeito. Rodrigo, coloca ele aí no link pra gente. E a editora Dionísio também, sim, se vocês entrarem no site, vocês podem... Tem todas as plataformas aí para comprar também pela internet, se vocês quiserem. Já está no link aqui da descrição do vídeo no nosso YouTube. Então, se vocês entrarem na descrição o livro do Fábio, né? É um link patrocinado, então se vocês comprarem, ajuda também a manter os custos da Rádio Vivência Espírita. Então já tá aí o link também no chat aqui do YouTube, também o link tá aí destacado, tá bom? Então vamos para... A enquete. A enquete, exatamente. Então a gente tem bastante participações aqui, então quem entrou aqui, eu vou encerrar a enquete agora. São 76 votos. Nossa Senhora, 700, eu não ia dar nem conta aqui de ler todas as mensagens aqui do pessoal. Então a gente agradece a participação de todos vocês. Então a pergunta foi: é nosso dever ajudar o próximo que sofre de ação suicida? 97% disseram que sim, né? E 2% disseram que não. Então foram 76 votos, a gente agradece aí a participação de todos vocês. E isso mostra um pouco por causa do sentimento que a gente sente de culpa também, quando um ente nosso vai por essas vias. Não é fácil, por isso que a gente sabe que a gente tem esse dever de ajudar, mas nem sempre é possível. Né? Nem sei, a gente sabe que a responsabilidade é de cada um, e por mais que a gente tenta influenciar positivamente, às vezes a gente não consegue lograr isso. Mas vamos continuar trabalhando. Esse mês é o mês de Setembro Amarelo, e a ideia é sempre a gente apoiar esses nossos irmãos que pensam ou são inclinados a isso. Ou tem aqueles que a gente nem imagina, né, e que acaba acontecendo. Então nós vamos nos despedindo aqui, dando um tchau para vocês, até a próxima semana, lembrando que daqui a pouco, quando nós encerrarmos aqui, a última música de hoje será Sorrir, Sonhar e Viver, com o grupo Castelã. Rui, a semana que vem então nós teremos o Ari Rangel, né? Ari Rangel estará aqui conosco. Eu só quero agradecer ontem que eu estive lá no evento da Sandra e do Walter, um evento para arrecadar fundos para o Urban Valley. Muita gente, muita alegria, muita coisa boa para comer. Então, ao Walter, a Sandra e a equipe de voluntários que estavam lá, e estava uma noite fria. Então, o nosso grande abraço a esse casal que está lutando muito para o Urban Valley, para o dia 15 de novembro, lá no Núcleo Tecnológico, né? Antes de passar o Carlinho, só vou me despedir aqui, porque aí o Carlinhos faz a prece de encerramento para a gente, né? E a gente agradece aí a todos vocês que entraram, comentaram, a gente não pôde ler todas as mensagens aqui, mas agradece a todos vocês. Aqui o Orivaldo também deixou mensagem, Rosângela Menezes, Célia Bila, Ailida Silva, Rosângela Menezes, a Vilma Aparecida, então bastante gente ali, a Elida Silva, como eu comentei, Luiz Carlos Forcato, a Irene do Espírito Santo, mandar um beijo lá, um abraço pro Gustavo, pro Zé, pra Irene que estão escutando a gente, a Yolanda Garzon, Fernanda Cassal, bastante gente aqui, Iramir também, que a gente comentou, então bastante gente entrou, a Fabiola, a gente agradece, a gente não vai conseguir passar todos os nomes, mas eu queria também convidá-los para entrar aí na TV Espírita Nosso Lar e assistir também o episódio Conversa com os Espíritos, episódio 9, que eles estão fazendo a dramatização, né? Então vai ser o episódio 9 lá do livro Céu e Inferno, vale muito a pena assistirem, a Rainha do Old, o Espírito Endurecido, dia 25 de setembro, que eles vão lançar no próximo domingo às 17 horas. Então vale a pena entrar aí na TV Espírita Nosso Lar, lá de Vitória da Conquista, um trabalho que o Deni tem feito muito, muito esclarecedor e muito bom. Queria também convidá-los, né, para o encontro mundial dos amigos de Chico Xavier, que vai ser em outubro. Então o site e o link já estão aqui na descrição também. Vocês viram aí no início lá a divulgação, então tá aqui, eu vou mostrar para vocês novamente. Então, Encontro Mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier, sua obra espírita cristã, e acesse um link aí na descrição do vídeo para poder participar desse encontro, que vai ser muito bom, entre os dias 10 e 16 de outubro de 2022. E esse também vai ser traduzido em inglês instantaneamente, interpretado por interpretação simultânea. Não vai ser ao vivo, são gravados, mas vale muito a pena. Vai ser toda semana, 3 apresentações por dia, entre os dias 10 e 16 de outubro. Então fica aí o convite para vocês. Carlinhos. Oi, Rodrigo, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Tião Varoto. Obrigado, Jorge. Obrigado, Rui. Agradecendo também ao seu Arlindo, que mandou uma mensagem maravilhosa para nós aqui. Mandar um abraço lá para o seu Arlindo. Nosso ouvinte assíduo. E nós vamos ler uma mensagem do Você Se Conhece, de reflexão, de autorreflexão, do Jorge Reis, pela editora Dionise. É o item 36. A meditação constante sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos, nos fará lembrar de que a nossa ascensão espiritual depende unicamente de nós, artífices de nossa felicidade ou desdita. Agradecemos a família vivenciana, desejando um maravilhoso domingo, com seu frango com macarronada ou com seu cardápio preferido, e que sejamos sempre ungidos e abençoados para as nossas dificuldades familiares que temos, respeitando o direito que escolhemos do livre-arbítrio de acolher aqueles irmãos desditos que caminham conosco. Vamos pedindo a Dr. Bezerra de Menezes, com seus médicos e seus enfermeiros, a equipe de cromoterápicos, os médicos e enfermeiros do espaço, que fluidifiquem essa água, colocando nela o linimento e o bálsamo necessário para o alívio de nossas dores físicas e espirituais. Que coloquem também a vacina do coronavírus e da varíola do macaco, para que possamos sair ilesos desta pandemia que graça a humanidade inteira. Vamos neste momento nos acalmando, relaxando, mentalizando nossa Mãe Maria de Nazaré, a quem agradecemos por interceder a nosso favor junto ao Pai Criador, e pedimos licença, Senhor Jesus, para encerrarmos esse programa Vivência Espírita 970 de hoje, agradecendo a essa espiritualidade maior, rogando que estenda uma destra sobre nossas cabeças, dando-nos um passe abençoado. Que os irmãos socorristas façam uma varredura em nossas vidas, presente e passado, retirando placas, miasmas, qualquer imperfeição que estejam nos envolvendo. Que sejamos limpos, higienizados, tenhamos nossas vestes física e perispirituais completamente restauradas em nome de Jesus Cristo. Que desça sobre nós a luz violeta de Saint Germain, fazendo a transmutação de todas as energias. Se houver algum irmãozinho que não tenha condições de conosco estar, que sejam carinhosamente encaminhados